0 vai chamar 219. Sente. Objeto 6726, ajuste e permanece no 095, vento no 40 graus com 07 nós, livre decolagem, pista no 0. Ele 15 está iniciando. Prossiga seu táxi até o través do táxi Aquila aguardando para prosseguir no táxi. Prossiga até o través da Aquila aguardando novas instruções da F0. Gol no 983, cópia. Na escuta, prossigo 983. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Amperisk 50, saída da El Transição Diné. Após a decolagem, pista 10, curva à direita. Controle 119.35, código transponder 5036. Autorizado nível de voo 380 para Guarulhos, via Amperisk 50. Decolando 0, curva direita, da El Diné. Controle 1935, aciona 5036. Gol 193. Cotejamento está correto, nesta para acionamento táxi. Guarará. O vento 140 graus com 07 nós. Tente 316. Checa o trem. Baixa, travado. Sente. O objeto 6726, decola de Salvador aos 39, controle 1 no 9.35. Bom voo. 1935, obrigado. Salvador, Buenas, web 6726, decolou no seu escudo. Web 6726, contato radar, saída PUCA, suba nível 330. PUCA 313, 6726. Rota 3602, está na Delta, pronto para decolagem. Senta 3602, mantém a posição número 2 para decolagem em Salvador, já tem um trimp alinhado na cabeceira 17. Sente 3602. Gol 1260, táxi Alfa e Juliette para o gate 0612. Alfa e Juliette até o 612, 260. Trip 5490, livre decolagem, pista no 7, vento 150 graus com 08 nós. Está iniciando 5490. Sam 3196, seu solo foi aos 41, direita 121, decimal 9. Direita 219. Sam 4106, bom dia, senhor, identificação, desça nível 050, chega da Mari. Identificou. Eco 050, chegada a Mari, é possível completar com o GPS da 10? Bom dia, Pax Alpha, última à esquerda, India Gate 01. Alpha India para o 1, 3196. O 4106? Siga. Essa obra, eu não venho aqui desde o ano passado, é a mesma obra do ano passado, que restringe 1200 metros da pista? 02. Para o 2, 3196. Controle Salvador, trip 5490. Trip 5490, contato radar. Saída Momos, bom nível 180. 80 na Momos, 5490. Web 6726, agora com o Centro Recife, 1-2685-2545. 1-2685-2545, bom dia. Bom dia. Tan 3602, a linha e mantém cabeceira 10 deslocada em 1.200 metros. A linha e mantém, Tan 3602, pista 10 deslocada. Livre decolagem, pista no zero, vento no 60 graus com 07 nós. Livre decolagem, pista no zero, 3602. Decola de Salvador aos 45 para Porto Seguro. Chama agora o controle 119.35. 1935, bom trabalho. A identificação desse é o nível 050, chegada Mari. 050 Mari. Controle o TAN 3602, boa tarde. Boa tarde, TAN 3602, contato radar, saída da EL, subo nível 300. Atenção 300, pode voar direto da EL. Pós 2000 pés autorizado. Pós 2000 direto da 13602. Salvador approach, Mike at Park 3, Ricky, 3006. Roger. Caso 4106, descendo 2500 países, estado 0.5, está autorizado a final RINAV, reporte estabilizado. 1015, 2500 pés, chamo na final, azul 4106. Para o pushback, acionamento, gol 1983, portão 4. Ahead. Mike Echo X-ray, request 2,000 feet. Controle de Salvador, trip 5490, poderia coordenar a proa de Petrolina? Aguarde. Trip 5490, a presença está autorizada, Petrolina. Proa de Petrolina, 5490. Dan 3602, agora com o centro Recife, 1288-1264. 73602, obrigado. Bom dia, Papacão, Rio do Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, bom dia, 080 Porto Seguro, mantém escuta guardando cópia. Bom dia, escuta guardando cópia, Rio do Quebec, Quebec. Aparecer até a RINAV da 1-0. TAM 3896, após TAP, voo Serra Vitor 366, em descida 2500 pés, ajustado no 0-5, reporte final RINAV. Ana 095, descendo para 2500, após o start, Sierra Vita 366, vai reportar estabilizado 3896. Sierra Vita 366, azul 4106. Gente, azul 4106, prossegue a RINAV, agora com a torre 1186. 186, 4106. Torre Salvador, bom dia, azul 4106, final, pista 10, Campo Aviso. Azul 4106, está ciente da cabeceira 10 deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Ciente? É a mesma obra que ela do ano passado, né? Ciente, o azul 4106 prossegue então na aproximação. Reporte no CR Victor 372, baixado e travado, visual com cabeceira deslocada, o ajuste no 0-5. Uno 0-5, reporta, tá, 3 milhas para o Sierra Vitor 372, chamaremos. Quebec, Quebec, cópia. 080, Porto Seguro. Vitor Golf 677, decola pista 17, curva direita na saída Coral, controle 119-35, código transponder 5026. 5026, transponder autorizado 020 para o ponto segundo da coleta 17, na Golf 377, saída Coral. 18, 3, 12, 19, 300 ao 14, Vitor, cadê o celeste? Fechinho, confirmando a cola da pista no 7, hipótico 5-4. Vada data. Ciente para acionamento e táxi do 118.3. 2, 2, 3, cadê o celeste? 2685, 2545, 5490. Quebec, Quebec, Pato da Bata, livre acionamento, reporte táxi. Livre táxi, reporte para inglês, picha no 7. Sierra Vitor, 372, baixado e travado, azul, 4106. 4106, tráfego avistado, nível pouso, pista 10, cabeceira 10, deslocada em 1.200 metros, atento para homens e máquinas dentro da área restrita. O vento 120 graus com 0,7 nós. Sim, livre pouso na deslocada, azul 4106. Patango Mike, Echo X-ray, radio vector for East Space, turn right, heading 270. Turn right, 270, Mike, Echo X-ray. Corre, Salvador, go 1983. Confirme quem chamou o 983 no ponto de espera da Delta? Afirmo. Sente manter o ponto de espera, com o 983. Mantendo. Mantém o ponto de espera, Victor Quebec, Quebec. Voo 983, após a passagem do Embraer 195 da Azul à sua frente, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 10 deslocada em 1.200 metros. A gente alinha e mantém o 983. Azul 4106, seu solo foi 57, reporte pista livre. Gente, solo 57 já vai livrar o azul 4106. Pista livre, 4106. Solo agora em 1219. 219, bom dia. 1983 de livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus com 09 nós. Ele livre decolagem, gol 1-9-3. Solo Salvador, azul 4106. Azul 4106. Tax via Alfa Juliette Gate 08. Alfa Juliette 08, Azul 4106. Final, tá 3896. Segue na final, RNAVE 3896, agora com a torre 1186. 7, Quebec. Sente, mantém a posição, Victor Quebec, Quebec. Mantendo a posição, Quebec, Quebec. 983, decola de Salvador, 59, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, 3896, vai passar Serra Vista 372. Santo Egito 96 está sem decapiceiro deslocado em 1.200 metros. Afirmativo, senhor. Tráfego avistado em livre pouso, pistão 0, cabeceira deslocada em 1.200 metros. 1.200 metros, atento para homens e máquinas dentro da área restrita. Ajuste permanece no 0 no 5. Vento 1.30 graus com 0.7 nós. Tan 3896. Em livre pouso no 0 no 5, atento aos 1.200 metros. 3896. Solo de Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, pronto para cópia? Afirmativo. 025 para Morro, sai no corredor, checa chaplego mil pés a tua farol, com curva direita, pistão no 7, controle 119, decimal 35, código transponder 0123. Correto, número de pessoal agora? Fundo de primeiro, para acionar. Estacionamento, torre 118.6. Paulo, Paulo Salvador, muito bom dia, gol 260, informação, Quebec. Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, pátio 5, livre acionamento, reporte táxi. Roger, you are maintaining this heady for more 5 miles and after. You are turning left on heading 180 and will expect the last heading to localize the course. Okay, after 5 miles heading 180 until localizer, my calculator. Mais 52.0, prossiga. Autorizado Recife nível 390 via Apolisque 58, saída Tuca transição Aracaju. Após a decolagem, pistão 0, curva à esquerda. Controle 119, decimal 35, código transponder 5057. Mike Equax Way, to localize the course, now turn left, heading 140, report established. 140, Mike Equax Way. Transponder 260. Correto, mestre para acionamento táxi. Chamará quando pronto, 260. Tenho 3896, seu solo foi ao 03, direito no 21 decimal 9. 219. Então a linha mantém a partir da interseção aquilo que o Quebec Serra aguarda nas instruções. Salvador está 3896, livrou. TAM 3896, TAX Alfa, última esquerda, via Índia para pole position. Alfa Índia para 01. Positivo. Chegada Aman. 050 Aman. Quebec, Quebec, decolou na 64. Sr. Quebec, Quebec, contato radar, saída Coral, subnível 080. 080, autoriza inicialmente, vai prosseguindo 085, o modo de escada presente. 500 pés de Itanama até o farol da barra, pelo sobre o mar. Gente, Vitor Quebec, Quebec, agora prosseguindo o visual, reposta farol da barra, 500 pés. 500 pés, farol, Quebec, Quebec. Mike Equaxay on localizer, runway inside. Roger, Connell Tower on frequency 1186, Mike Equax 3. We'll call 1186, Mike Equax 3. Dr. Beck é back quando possível, estimado para ingresso na terminal Ilhéus, estimado de pouso. Estima na terminal Ilhéus para os 32. Pouso em posto seguro vai ser o no... 1530. Obrigada. Gol 765, está efetuando pequeno desvio à direita. Livre desvio 1765, reposta ao término. Autoriza a Prodo 368. Autorizado, após desvios, o Serra Vitor 368 no 765. Now, do you have the... the mark of the threshold 10, displays it 1200 meters. In sight. 01. 7, 01, com acionamento torre 108.6. Two knots. Roger, here is Mike and Quick Strength. Liga Beck Serra, decolado de Salvador 06, controle 109.35. Beck Serra. Esquerda que é Beck Serra. Beck Serra, prossegue em condições visuais, o nome mil pés no corredor a Serra, reporte para da barra. Possibilidade de bater mil direto morro. Autorizado, mil pés direto morro, Liga Beck Serra. Beck Serra. Quebec Serra tendo tráfego de 2 para 1 hora, 4 milhas, 4 milhas e meias, 500 pés no corredor a Serra também, é um Papa Alfa 34. Afirmativo, ciente, Quebec Serra.